localizador 5974. E o 5974, complexo, chame torre 1, número 8, decimal 95. Torre Salvador, boa noite, Rio 5974. Presidente 58, decolado 17, controle Salvador 208. 5974, tráfego avistado, autorizado pouso de 1-0, vento 150 graus, horizonte mais. Autorizado pouso, capítulo 5974. O 5974 é a torre? Na escuta. E o pés código. 370, após 2000, código, tá 3858, obrigado. 5974. Autorizado pouso 190, vento 150 graus 08 mais, base de altímetro 190 no 8, informa que a transmissão está muito abaixo. Melhorou agora? Continua abaixo. Salvador, 3-8 no 5, pós-tráfego Boeing 737-200, autorizado a linha manter 590. Solo os 2-0, solo Salvador, 1-2-1, no décimo 1. 3895, decolado 22, controle de Salvador 208. 208, boa, 3895. Controle Salvador, boa noite, da 3895, da Elma, ótima, cruza 1200. Pan 3895, contato radar decolagem, submantenha nível de voo 340, passando 2 no pé, autorizado voar na torre de Leda. Ok, 340 após 2000, Leda, 3895. Curso 05, desça sem restrições para 2.000 pés, ajustado no 098. Autorizado o final do procedimento e ele é seu da pista 10, reposto no curso localizador. 2.000, vai reportar Salvador, boa noite, 6313. 6313, para Guarulhos, Aguascoca. Guarda. Xenia 63, 13, cópia. Prossiga, pronto, cópia. Guarulhos autorizado, 360, via Zulu 10. Decola, pista no zero, direita, Dael Leda, pois Leda Motiva. 120.8, 546. Confirma o telefone com você? 5546. Estamos aqui o 360, pois Zulu 90, Dael Leda Motiva. 208, controle, 5546, tela. Quarto, pronto. Localizador 3605. Completo, chame torre 1 na 8 decimal 95. Obrigado. Salvador, boa noite, 3305, sinal da 1-0. Santa 3305, boa noite, ajuste no 0 no 8, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1 no 60 graus, 1 no 0 nós. Você pouso no 0, 3305. O 4235, sem identificação, desça nível de voo 050 via chegada Bonfim. Tan 3305 no solo 35, Limeira direita, chave para posição 1121 decimal 1. Posição 1, norte direita, Tan 3305. Azul 4235, desça sem restrições para 12 motéis, ajustado no 018. Para 12 motéis, no 018, sem restrições, azul 4235. Salvador, só 305, livrou. E até antes da Juliette, aguarde confirmação do portão. Ligação quantificada no zero via Índia, torre 1895, 1018 ajuste, confirme autonomia? 4010 autonomia, táxi autorizado até quantificada no zero via Índia, modulado 1895, né, 3. Leve 3-1-3 autorizada, em área e decolar, pistão no 0, vento 1-6, 0 grau e 0,7 nós. Juliette, 3305. 05, confirmado, portão 5. Autorizado, Juliette. 7, portão 5, 3305. Quatro, autorizado final do procedimento de LSXC da pista 10, aponta no localizador. Autorizado procedimento de LSXC da pista 10, agora vai reportar que habilitado o azul 4-2-3-5. Circular as 4-1, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 1208, China F3-3, boa. Azul 4980, aguarde 465. 316. Oceano RMA 363, contato radar decolagem, se ele mantém nível de voo 360, passando 2 mil pés, vem na proa de Leda. Salve, céu 360, passando 2 mil pés, Leda 63, 13, boa. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972, Leda Romeu. Rio 5972, oceano, identificação, desça 4 mil pés, via chegada Bonfit, ajustado 1908. 4 mil pés, via Bonfit 1908, ao ajuste 5972. Oito, a sua identificação, desça até 4 mil pés, via chegada Bonf, ajustado 908. azul 4235, estabilizado no final do ILS 7300. Azul 4235, completo final do procedimento, chame torre 1 no 8 decimal 95. Torre 1895, boa noite, azul 4235. Torre, boa noite, azul 4235, final do ILS, X-Ray down 0, estabilizado. Azul 4235, mantém aproximação ainda não avistada, ajuste no 0 ou no 8, reporte trem baixado checado. Reporta baixado travado, azul 4235. Azul 4235 avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 160 graus, 10 nós. Já pouso da 10, azul 4235. Azul 350 para Recife, via peso 17, decola da 10 esquerda, Puca, Aracaju, 120 decimal 8, 5553. Aguarde, vamos coordenar. Metro 3 autorizado, vai na prova de Aguinaldo. Para 2.000 pés, reportará localizador 5972. Azul 4235, no solo de 49, libera direita, chame controle de solo em 121, décima 1. Vai chamar 211, azul 4235. Muito obrigado. Chamei 3-1-3, chame centro de Recife, 125, decima 1. 125, chamei 3-1-3, boa noite, bom, nada mais. Paulo, boa noite, Azul 4235, levou livro na Fox 4235. Azul 4235, Alfa e Juliette, a partir do meia dúzia, fica atento a viatura Paulo, devido a obras no setor do pátio. Alfa Juliette, parte meia dúzia, atento a carros ali, parte, obrigado, Azul 4235. A posição será a número 9. Autorizado, zero na posição de tapa. Controle de tapa, bom. Uno 888, deixa 2000 pés, autorizado o final do procedimento. Ele é sexo da pista 10, aposta no curso localizado. 2000, autorizado o LR, encontrará o local de partida. Rio 5972. Rio 5972, completo o final do procedimento, chame torre 1-18-95. Torre 1-18-95, 5972. Confira que o serviço mesmo fazia para 235, teria para guardar uma viatura solo a partir da meia dúzia, então ele veio aqui, podemos prosseguir com segurança. Passando externo, baixar e travar. Rio 5972, boa noite, ajuste no 0 no 8, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1,50 graus, 07 nós. Livre pouso no 0, Rio 5972. Desconsidere, está livre até o 9. Pode prosseguir. 970, sem identificação, desça a nível de voo 050, via chegada a Mari. Voo 1170, desça sem restrições para 3 mil pés, ajustado 908. Descendo para 3 mil sem restrições, com 1.002, voo 1170. Brando, solo 2, 1 decimal 1, viu 5972. Capital. Com 3 horas e 40 de autonomia, constante. Desta nível até o ponto de espera, torre 11895, 1.018 ajustado, tem um bom curso. Autorizado, táxi à direita, até o ponto de espera, 11895, ajuste 1.018. Uma boa noite, 34, 98. Logo, Salvador, boa noite, 15972, livrou. Boa noite, Rio, está livre até o pátio 3. A IFR formou a posição meia dúzia. Fique atento à sinalização. Pátio 3, posição 612, 5972. Agora é 7 pro Rio. Sim, é portão 7 pro 5972. Afirmativo. Acesso ao Maranhão. Corre Salvador com 1-888. 1-888, 2 Salvador. Boa noite, estamos a 3 milhas do... campo ainda 9. Voo 1-888, reporte passando o externo baixado e travado, ajuste no 0-8. Porta no externo, 1-888. Azul 4980, mantém o ponto de espera, informa o traço a 1,5 milha do marcador. Atento, azul 4980, mantém. Serra, encontrei a embaixada 1888. Bono 888, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 90, ventou no 50 graus, 099. Autorizado, pouso, 90, gol 1888. CAM-3178, a sua identificação, desse é nível de voo 050, e vou em uma proa de TAP para interceptar a chegada na área. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter pistola 0 azul com a 0980. Passagem do tráfego na curta, autorizado a alinhar e manter pistola 0 azul 4980. Afirmativo, pode ser o 35 também. Certo, tio. Bono 888, no solo 04, libera direito e reporte pista livre. Passar a pista livre, 1888. Autorizado no X-ray da 10, gol 1170. Gol 1170, complete, chame torre 1-8, decimal 95. 1895, boa. Azul 4980, decolagem autorizada, pista 10, vento 1,50 graus, 1,0 mais. Autorizado, decolagem azul 4980. Azul 1,82. Paulo, Salvador, azul 1,82. 1,88, livre até antes da Juliette. Até antes da Juliette, 1,82. Torre Salvador, boa noite, o gol 1170, passando o índice da Serra embaixo para lá. Gol 1170, boa noite, ajuste no 08, tráfego avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 1,50 graus, 089. Livre pouso na 10, gol 1170. Azul 4980, decolar 205, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 120, decimal 8, uma boa noite, azul 4970. No momento era possível realizar. Sem problemas, autorizado 330 Recife, tem volume 17, decola da 10 curva esquerda, Pucaracaju, controle 1208, transponder 577. corrigindo 5557 o transporte. 5557. Então tá pronto, puxa o senhor. Obrigado. 2000 pro Adijama, autorizado número 350, azul 4980. Juliette 1888. Portão número 8, autorizado ingresso no 888. Autorizado para 08-1888. Azul 4980, suba restrito, nível de voo 330. 330 restrito, azul 4980. Gol 1170 no solo 08, libere direita, chame controle solo em 12, 1 decimal 1. 1210, obrigado, boa. Paulo, é o gol 1170, livre. 1170, Alfa Juliette, portão 10, vai ficar atento à viatura Follow-me, devido obras no, nos portões 10 e 11, ok? O 1170. A viatura deve interceptar a aeronave ali próxima à posição 8. Ok, 1170, posição 8. Complete, chame torre 1 no 8 decimal 95. Complete, 1 no 78, deixa sem restrições para 2.010. ajustado no 018, autorizado sinal do procedimento ILS X-Way da pista 10, aposto no localizador. Autorizado 2000 pés, sem restrições, autorizado o procedimento, chamarei no localizador, está 3178. Salvador, boa noite, bom 970. Bom 970, boa noite, ajuste no 018, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 150 graus, 10 nós. Bono 970, copiou a torre? Copiou, livre pouso, pistão no 0, Bono 970. Na posição do 1970? 10. Posição 10, obrigado. Aqui está o aviador falando. Positivo, estamos aqui na posição 8 e nada. O 70 está livre até o 10, sem fôlego. Ok, obrigado. Azul 4980, sendo centro Recife. Na frequência 126.85. Recife 285, boa noite, Azul 4980. Bono 970, no solo zona 4, primeira direita, chame controle de solo em 121, décima 1. 21, obrigado. O 970, portão 2, Alfa Juliette, está autorizado. Alfa Juliette, para o 5, Alfa Juliette. Do 49594. Autorizado 140, via Golfinha 77, decolagem pista 10, curva à direita, saída coral 120.8, 5564. 140, via Golfinha 77, curva à direita, coral 120.8, 5564. chamo pronto. Autorizador da 3178. 3178, complete, chame torre na frequência 1 no 8, 9, 5.